aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, no que eu acho que vai ser o nosso episódio mais especial de todos os tempos, e eu tô aqui com Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Rafael, beleza, cara? Beleza. A gente sempre fala que o GugaCast é um talk show, certo? É verdade. Quando as pessoas perguntam, sobre o que é o GugaCast, é isso que eu respondo, o GugaCast é um talk show. A gente tem um monólogo no começo, a gente tem umas brincadeiras com os convidados e depois a gente conta histórias. Sim, me parece razoável. E muito da nossa inspiração, tanto para os jogos quanto para as coisas que a gente faz aqui, vem dos talk shows, desde os mais antigos, o David Letterman, o Jô Soares, até os que estão no ar agora. E a gente, inclusive, de vez em quando rouba o Jimmy Fallon na cara, que ele nunca vai descobrir. É verdade. Bom, nesses talk shows, cara, quando tem uma ocasião muito especial, o host é o entrevistado. Sempre que é um programa de aniversário, sabe, um programa que está comemorando alguma coisa, eles chamam convidados para entrevistar o host, para entrevistar o apresentador do programa. Sim. Então é isso que a gente vai fazer hoje, porque esse é o programa especial de lançamento do Como Ser um Rockstar. Aí, isso significa que você vai ser a Marília Gabriela hoje? Por que a Marília Gabriela? Eu pensei num host de talk show. É, foi bom. Pode ser. Gustavo, seria bom que você explicasse o que é um podbook. Podbook é um audiobook que usa a linguagem e o ritmo de um podcast. O Como Ser um Rockstar é o primeiro podbook do mundo, e ele é a minha história, sou eu contando as minhas aventuras e desventuras, sendo um adolescente sem grana e principalmente sem muito jeito com as garotas, nos anos 90. Excelente, cara. Então você inventou um gênero pra poder narrar a sua vida. É, eu acho que sim. Acho que a gente pode definir dessa maneira. O que eu acho legal é que essa história é apresentada em forma de diálogo, né? Você conversando com o Eric. Primeiro que é legal, assim, a forma como você se abriu com o Eric, sem muita censura, e que o Eric tem mais ou menos 15 anos, que é mais ou menos a idade que você tinha durante uma parte importante da história. Exato, acho que essa é a grande diferença. Um audiobook, ele seria narrado, né? Alguém lendo um texto, o que é legal, o que é muito legal. Mas aqui no podbook, a gente apresentou isso na forma de diálogo. Então sou eu e o Eric. É parecido um pouco, sabe com o quê? Com o episódio Google Estagiário do GugaCast, que sou eu contando parte da minha história pro Caio. Sim. Aqui no Como Ser um Rockstar, sou eu contando uma parte enorme da minha vida pro Eric. E tem esse conflito de geração, né? Tem a maneira como ele enxerga as coisas agora. Além do que, o Eric é bastante diferente de mim no trato social, na maneira como ele lida com as coisas na escola. E a verdade é que ele me sacaneia muito, cara. E é muito engraçado. O que é muito legal é o clima nostálgico dos anos 90, sabe? Tem um clima bem dos anos 90, né? Eu fiz questão de trazer isso aqui. Eu falo bastante dos filmes que a gente assistia, das músicas que a gente ouvia. Tem uma hora que eu falo até um pouco sobre a organização da história do Brasil, o que estava acontecendo na economia do Brasil na época. Então dá muito aquele clima de estar vivendo aquilo de novo, né? Viver os anos 90 de novo, o que foi emocionante para mim quando eu estava escrevendo o roteiro. E eu acho que vai ser emocionante também para quem viveu isso ou para quem curte toda a cultura dos anos 90 também. E ainda por cima, tudo isso é costurado pela forma que você formou uma banda, pelos shows que rolaram, pela questão da sua música, da música que rolava na época. Tem um nome pra isso, que é Coming of Age. É uma história da vinda da idade, do crescimento. Como você enfrentou o crescimento, a adolescência. E a história é muito sobre isso, toda nesse clima dos anos 90. Uma coisa que eu achei muito diferente nesse formato do podbook é que o podbook, ele é o audiobook para quem é fã de podcast. Porque a galera já tá acostumada com esse formato, com essa dinâmica, com essa linguagem do podcast, dos principais podcasts do Brasil, dos podcasts gringos, só que com um capricho na produção de um audiobook. Então, às vezes tem um efeito sonoro, às vezes entra uma música. Eu passei horas e horas aqui com o Beto Aragão, que foi o audio designer desse projeto, mexendo em cada detalhezinho, sabe, pra experiência ser bem rica. Tanto em relação à música, à trilha sonora do material todo, como na narrativa em si. Ela tem um roteiro, assim como o audiobook, ela tem um roteiro, ela é roteirizada, ela é pensada, mas ela é falada de uma maneira livre porque tem o diálogo ali. Duas grandes inspirações pra mim ao escrever essa história foram How I Met Your Mother e Anos Incríveis. Tem muito da narrativa de How I Met Your Mother, né, porque tem a ida e volta no tempo. E é uma relação entre amigos, né? Uma relação de busca pela namorada ideal. Tem muita coisa parecida com isso no How I Met Your Mother. Só que na história, a maior parte dela, eu tenho 15, 16 anos. E isso faz ela ser um pouco mais parecida com Anos Incríveis, que também é nessa época, né? A gente acompanha a história do Kevin Arnold nessa época. É verdade. A diferença é que ela se passa em Brasília, no Brasil, e tem as questões da cidade e de ser dos anos 90. E ainda por cima, é uma história real, né? Eu, por exemplo, consegui visualizar você caminhando nesses cenários que estão no Podbook. Agora, a gente já falou, explicou exatamente o que, que é, e eu espero que você, ouvinte, já esteja desesperado para ouvir, porque eu tô desesperado para você ouvir. Então a gente fez uma parceria muito legal aqui com a Storytel, que é uma das maiores plataformas de audiobooks do mundo, onde com uma única assinatura você tem acesso a todo o acervo de audiobooks dentro da plataforma. E o Como Ser um Rockstar está disponível com exclusividade na Storytel. Só que, cara, é de graça. Não. É de graça. De graça. Sabe por quê? Não é possível. Porque no nosso link, que é storytel.com/guga, só Guga, porque para ficar curtinho, storytel.com/guga, nesse link você tem 30 dias grátis para experimentar a Storytel. Você vai ter acesso ao Como Ser um Rockstar e a todo o acervo da plataforma por 30 dias. Como Ser um Rockstar tem um pouco mais aí de 10 horas, 10, 12 horas, então dá tempo de sobra para você ouvir de novo. E aí, se você decidir continuar assinando Storytel, continua lá, porque é muito legal, a plataforma é muito boa. Mas o fato é que, para ouvir o Como Ser um Rockstar, você não paga nada. É só você ir em storytel.com, story, se escreve S-T-O-R-Y, tipo love story. storytel.com/guga. storytel.com/guga, e aí você tem acesso a toda a plataforma da Storytel por 30 dias para ouvir o Como Ser um Rockstar. Agora que a gente já explicou por que o Como Ser um Rockstar é o programa mais especial de todos os tempos, eu vou dizer como é que vai ser esse programa, Rafael. Certo. Eu já falei que ele vai ser um talk show tradicional. A gente vai fazer aqui 3 entrevistas. A gente tá tendo um monólogo aqui, que a gente tá explicando. A gente vai ter uma brincadeira, vai ter um jogo e depois vai ter 3 entrevistas. E como todo episódio especial de talk show, o host será o entrevistado. Eu vou ser entrevistado por você e você preparou algumas histórias aí para cutucar sobre a história que eu escrevi, que você teve a chance de ouvir com antecedência. Sim. Eu não sei quais são as perguntas, eu tô um pouco nervoso. O objetivo aqui é te tirar da zona de conforto. Parabéns, você conseguiu. Você já conseguiu. Ah, yes. Depois eu vou ser entrevistado pelo Fábio Yabu, que foi o meu mentor enquanto eu tava escrevendo esse roteiro. E ele vai me perguntar sobre a experiência de escrever uma história, coisa que ele tem muita experiência, né? E essa foi a primeira vez que eu fiz dessa maneira, tão longa. E no final, a coisa mais especial de todas, eu vou entrevistar o Eric. Vou perguntar pra ele sobre o que ele achou dessa história toda que ele ouviu. Lógico, todas as entrevistas sem spoilers, obviamente. E eu vou perguntar pro Eric sobre o que ele achou disso. E ele vai falar sobre a visão dele aqui sobre todas as coisas que ele aprendeu sobre ser um adolescente nos anos 90. Gustavo, e tem outro lugar onde a gente fala das histórias que inspiraram o Como Ser um Rockstar. No grupo secreto do GugaCast. Porque a gente está celebrando os anos... Essa é a semana de celebração dos anos 90. A gente sempre dá um jeito de quando a gente cria nosso próprio conteúdo, e de algum jeito ele chega de graça para você. Então é só você usar o PicPay para isso, que o primeiro mês é de graça. E você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Você pode ir lá ouvir esses conteúdos, essa celebração. Você pode ir lá e fazer parte da nossa festinha dos anos 90, onde a gente vai ficar ouvindo Oasis e Spice Girls. Sim. E você pode ouvir também todos os outros conteúdos que a gente fez. Há 2-3 anos que a gente faz conteúdo, tem mais de 600. Nos próximos episódios a gente já começa a falar que tem mais de 700. E você tem acesso a todos. Você não precisa ouvir só os dessa semana. Você ouve tudo que tem pra trás também. Tudo que você aguentar ouvir em um mês, você pode ouvir e vai sair de graça, porque o PicPay te devolve 15 pratas. E você pode ouvir lá no Facebook, ou você pode ouvir no Olo, que é um aplicativo que a gente fez exatamente pra isso, pra Android, pra iPhone. Pra ficar fácil, é só você ir em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicadinho, onde você assina, onde você ouve, tudo que você precisar tá lá. Bora pro jogo? Bora. Você está ouvindo o Quiz MTV no GugaCast. Yeah. Participantes de hoje são Guga Mafra. Yes. E Cláudio Abreu. Hey, let's go. É isso aí. Cara, peraí, rapidão, o Cláudio tá de volta no programa, cara. Isso é um momento muito incrível. É por isso que ele teve essa grande abertura. Só isso já valeu ter feito esse podbook. O Cláudio voltou pro GugaCast. Sim, excelente. A questão é a seguinte: como esse episódio tá com um clima de anos 90 muito acentuado, a gente resolveu trazer um jogo dos anos 90 transportado pra cá sem nenhuma adaptação. Que maneiro. Eu peguei o que era o símbolo dos anos 90, do quiz dos anos 90, que era o Quiz MTV, apresentado pelo Rafa do Baba Cósmica e pela Adriane Galisteu, na MTV dos anos 90. E eu assisti um programa e trouxe as perguntas pra cá, sem mudar as perguntas. Maravilhoso. Então vamos lá, vou falar as regras. É o seguinte, eu vou fazer uma série de perguntas. No Quiz MTV original, as pessoas tinham que levantar de onde elas estavam sentadas, e elas estavam sentadas praticamente no chão. Elas tinham que levantar e puxar um morcego que tinha no cenário. Caramba, só eu já teria perdido. É. Levantar do chão ainda e puxar essa um morcego. Essa é a minha única chance de ganhar, era essa. Como a gente não tem como fazer o morcego, eu vou alternar as perguntas. Tá bom. E funciona assim. Se você acertar a resposta, ganha 10 pontos. Se você passar ou errar a resposta, o outro ganha 20 pontos, mesmo que ele não acerte. Uhum. Tá bom. Então, okay. Se errou a resposta, 20 pontos pro outro. E a última pergunta vale 100 pontos. 100 pontos só? 100 pontos só. Vale lembrar que nesse Quiz MTV, o prêmio era um beeper da MTV para cada participante e uma câmera Tron motorizada. O que é uma câmera Tron motorizada? Você não tinha que girar o filme manualmente, ela era motorizada. Ah, caramba, uma máquina fotográfica, caramba. E um beeper da MTV. Ah, pra... aqueles que você colocava no... Aquele que o Ross usava no início do Friends, que você colocava no cinto. Aham. Uhum. Isso. Se eu ganhasse, tá me devendo um beeper. Hoje o que tá sendo disputado é apenas a glória. Tá bom. Vamos começar pelo Gustavo, como é tradição aqui no programa. Perguntas de conhecimentos gerais. Ok. Gustavo, atenção para a pergunta muito difícil. Que personagem de desenho animado fala o que que há, velhinho? Pernalonga. Aê! Yes! Foi muito difícil. Sério, agora... tinha essa pergunta? Você tá com cara de arapuca. O cara vai fazer uma pergunta muito tosca agora pra mim. Atenção, Cláudio. Que ano o homem pisou na Lua pela primeira vez? 1969 foi o ano, e quem pisou foi Neil Armstrong. Sim, e ele calçava 41. 41 com os calçados normais, porque a bota da roupa espacial equivale a 44. Muito bem. É mesmo? Sim, porque ele estava usando um outro vestimento por dentro. Caramba. Que chama meia espacial. É mesmo? É, a meia espacial, ela é muito mais acolchoada para dar a sensação de que você está pisando na Lua. Cara, claro que eu tô inventando tudo isso, vamos lá. Eu tava acreditando. Eu não estou inventando. O Neil Armstrong, de fato, calçava 41 na numeração brasileira. Impressionante. Atenção, Gustavo, mais uma pergunta. Ok. O que significa ONU? Organização das Nações Unidas. Muito bem. Nossa, cara, esse jogo era muito burro. Tinha essas perguntas, mas depois chegam as perguntas de música e fica legal. Tá bom. Atenção, Cláudio. Quem fundou a Igreja Católica? Foi Pedro, uma missão deixada pelo próprio Jesus. Certa resposta. Pedro foi o primeiro Papa por designação de Jesus Cristo e isso nos leva a mais 10 pontos para Cláudio. Eu não sabia disso. Atenção, Gustavo. O berimbau é um instrumento relacionado a que esporte? É muito ruim esse jogo, cara. É horrível, cara. A gente assistia isso, imagina. Que? Sério? Era isso? Era isso. Tá bom. Capoeira. Aê! Só que capoeira é esporte? Na verdade, a sua pergunta é muito boa, Cláudio, porque eu tive que adaptar aqui, porque a Adriane Galisteu não pôde terminar de fazer essa pergunta, porque a pessoa respondeu capoeira antes dela terminar a pergunta. Então eu não sabia se ela ia falar esporte ou luta ou o quê. Quem tava participando desse episódio aí? Era um pessoal do Sul. Eram os jornalistas do jornal Zero Hora e de um outro jornal e um pessoal de uma rádio do Sul. Nossa, cara, que programa horrível. Mas, bah, pelo menos tinha um sotaque, né? Não, Zero Hora é um jornal muito legal, cara. E provavelmente era Atlântida, que é uma rádio muito legal também. Mas, né? Ver jornalistas e radialistas respondendo essas perguntas. É. Depois você vai falar se eles erraram ou acertaram? É, eles acertaram todas. Ah, eles erraram a próxima pergunta. Que é pra mim, porra. Cláudio, em que estado fica a foz do Rio Amazonas? No Acre. É, resposta errada. Yes! 20 pontos para o Gustavo. Yes! Eu posso tentar acertar? Amazonas. Errou também. Ah. A foz do Rio Amazonas fica no Pará. E eles erraram no programa porque eles falaram Belém do Pará. E aí a produção considerou errado, porque eles falaram o nome de uma cidade e não de um estado. Eu acho que foi justo. Gustavo, que banda ou cantor ganhou o prêmio VMB de 1998? Peraí, qual prêmio? Prêmio máximo? Prêmio máximo. De 98? É. Paralamas do Sucesso. Errado. Droga. Raimundos. Raimundos, certa resposta. Droga. Uhul. O que é legal é que essa resposta era óbvia no programa, porque tinha sido o último VMB. E agora é uma resposta bizarra, porque tem 21 anos que isso aconteceu. É uma resposta vintage. É. Então essa pergunta é pro Cláudio. O jogo atualmente está 50 a 40 para o Gustavo e a chance do Cláudio de empatar. Cláudio, quem era, em 1998... a nova namorada do Ronaldinho? Se era nova, então não é aquela loirinha da Malhação, que eu esqueci o nome. Só eu saber quem é Ronaldinho já é muito, cara. Bom, eu vou dizer que era Daniela Ciccarelli, já que a gente tá falando de MTV, só pra falar o nome. Ah, errada a resposta. Gustavo, você quer chutar um nome? Quero. Fala. Milene Domingues, a rainha da embaixadinha. Acertou! Yes! Caraca. Deus do céu, cara. Eu nem sei quem é ainda, cara. Eu sei porque ele é a mãe do filho dele, né? E apareceu alguma matéria dela recentemente. É. Suzana Werner, lembrei o nome da primeira, pelo menos. Aliás, vale contar aqui que nós estávamos no Rock in Rio quando a Suzana Werner tinha acabado de separar do Ronaldinho e as meninas da Malhação estavam lá. Esse era o ano de 2001, se eu não me engano, início do ano de 2001. E o Eduardo, que substituiu o Gustavo no Schumainos, tinha conseguido para nós, porque a mãe dele trabalhava com Medina, ingressos para a gente ficar na área super VIP do Rock in Rio, com tudo à vontade. Que legal! Aí estávamos lá, eu, Vinícius, e a gente estava bebendo tudo, porque sabe como é que é, né? Quando você é novinho assim e tem tudo de graça, você realmente faz uso de tudo. E aí a gente decidiu dar em cima das meninas da Malhação, que estavam lá. Elas estavam lá e a gente falou, cara, a gente tem que fazer isso, né? A gente deve isso às pessoas que não conseguiram entrar aqui. Mas a gente mandou muito mal, a gente só chegou e rapidinho levamos um chega pra lá. E foi nesse dia, já aproveitando ainda que a gente tá falando de Ronaldinho, que eu fiquei podre de bêbado e o Ronaldinho tava assistindo o show do Guns N' Roses. Aí eu falei, e aí, cara, você não parece que muito que ouve Guns N' Roses? Aí ele olhou na minha cara, levantou de onde ele tava e foi embora e não falou nada. Foi exatamente isso. Cláudio, irritando celebridades desde 1980. É. Pois é, cara. Falar nisso, tem outras histórias que eu deixei de contar aqui, hein? Os ouvintes anseiam por isso. Eu acabei de lançar um podbook contando todos os seus podres, cara. Eu acho que a gente precisa dar um tempo agora. Então agora, a gente passa para a próxima prova, que é a prova de reconhecimento de videoclipes. Ok. Essa prova passava um videoclipe no telão e eles tinham que adivinhar qual era. E era muito rápido, então não tem muita descrição. E como a gente não tem como passar no telão pra vocês, eu vou simplesmente falar como era a cena e vocês vão ter que adivinhar. E vai ser uma pra cada um. Gustavo, tem um cara surfando. Que clipe é esse? Eu posso, se eu acertar só a banda, já ajuda? Se você acertar a banda, você ganha 10 pontos. Se você acertar a banda e a música, você ganha 20. Se você acertar só a música, também ganha 10. Se ele falar e errar, eu posso falar e acertar? Pode. Eu acabei de inventar essa regra. Tá bom. Ok. Charlie Brown Jr. Certa resposta! Yes! Posso tentar a Parabéns, música? Parabéns, hein? Pode tentar a música. Inacreditável. Zóio de Lula. Exatamente. Yes! Atenção, Cláudio. O clipe é o seguinte: tem um cara de sobretudo descendo a escadaria. Depois aparece a cara enorme de uma mulher com fundo preto. É do VMB ou é internacional também? Pode ser internacional também. Então é Snoop Dogg Dogg. Errado. Bom chute. Eu posso tentar acertar? Pode tentar. Beastie Boys. Errado. Ah. Cara, muito bom chute também, hein? Né? É. Mas tinha que ser capa de chuva. Ah. Amarela. Caramba, vocês realmente entendem de videoclipes. Mas vocês não acertaram esse, que era o videoclipe de Nothing to Compare to You, da Sinéad O'Connor. É, eu nunca acertaria. Eu nunca nem vi esse clipe. Não, cara, não pode. Isso não pode ser de 98, você falou? Não, mas não era um clipe recente, era qualquer clipe. Poxa, se eu soubesse disso. Excelente. Então, o jogo até esse momento está 90 pontos para Gustavo. E 40 pontos para Cláudio. A torcida do Cláudio está mais animada, hein? Imagina esse dia. A torcida do Zero Hora está mais animada, hein? Então, isso nos leva para a última prova, que, ao contrário do restante do programa todo, era muito difícil. A prova funciona da seguinte forma. Eu vou falar um álbum de uma banda. E vocês têm que cantar as músicas que tem nesse álbum. Todas as músicas? Não. Cada um vai tentando adivinhar uma música do álbum. Tá. Certo? Ok. Quem tá ganhando tem a chance de tentar primeiro. E aí a regra é a seguinte. Se você cantar uma música que não é desse álbum, você perdeu o jogo. Tá bom. Se você cantar a música errado, você perdeu o jogo também. Caramba! E se você não souber mais nenhuma música... O outro ganha os 100 pontos e vai ser o grande campeão. Entendi, tipo um ping-pong, né? Quem errar primeiro perde. Exato. Tá bom. E eu trouxe aqui exatamente o álbum que foi do Quiz MTV desse dia. Que é o álbum Secos e Molhados, da banda Secos e Molhados. Nossa, impossível. Ah, meu Deus. Cada um pode passar a vez uma vez, certo? Vai ser uma música só e o Gustavo vai cantar a única que eu sei. Tá, posso começar? Por favor. Viver mentiras andando sozinho, meu sangue latino. Acertei? Ok, acertou. Yes! Agora, Cláudio, uma música do álbum Secos e Molhados. Dizem que sou louco. Pô, foi muito fácil isso. Essa música é dos Mutantes. Foi uma grande tentativa, mas essa música é dos Mutantes. Ah, não. Mas cara. O. É isso que dá, o grande campeão! Yes! Yeah! O grande campeão! Secos e Molhados! Eu quero aproveitar a sua vitória, Gustavo, pra chamar aqui o Momento Alura. Momento Alura! Na vitória! Sim, pelos seus conhecimentos, você conseguiu ganhar com sobras esse jogo. E na Alura, você pode dar um up na sua carreira, porque você tem mais de 150 cursos de administração. E você tem mais de 800 cursos de tecnologia da informação. Cada um desses cursos, cara, é uma linha no seu currículo. É uma chance a mais de você se recolocar no mercado ou de você dar um upgrade na sua carreira. Momento Alura para a vitória! Yes! alura.com.br/promoção/GugaCash, 10% de desconto. Toma essa, Cláudio. Pô, eu vou aproveitar então essa promoção, vou lá, vou fazer uns cursos e quando eu voltar a gente faz um novo jogo, aí você vai ver, Gustavo. Sobre marketing e gestão. Aí você vai ver que eu vou saber tudo dos Secos e Molhados por causa disso. Então é isso, parabéns Gustavo, muito obrigado Cláudio e daqui a pouco a gente volta, não sai daí! Esse episódio é oferecido pelo Promobit. A Black Friday está chegando e é um ótimo momento para trocar de celular, comprar aquela TV nova, e o Promobit é o aplicativo perfeito para garantir que você não perca as melhores promoções. Baixe o aplicativo e já coloca lá na sua lista de desejos o que você está de olho e ele te avisa quando as promoções começarem. Essas ofertas são garimpadas e cadastradas por uma comunidade de mais de 800 mil usuários. Todas as promoções e lojas são verificadas e validadas pela equipe de especialistas do Promobit para garantir que é tudo verdadeiro e seguro. O Promobit é garantia de preço baixo na Black Friday. Acesse agora promobit.com.br, se cadastra ou baixa o aplicativo. Boa noite pessoal. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial e que dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou apresentá-lo. Ele é o apresentador do GugaCast e ele é o autor do inovador podbook Como Ser um Rockstar. Guga Mafra, vem pra cá! Guga, que prazer ter você aqui. Tanto tempo, hein, tentando. Finalmente a gente conseguiu. Oh, o prazer é todo meu, Rafael. Que legal que você está apresentando o programa hoje. Que legal que eu sou convidado num momento tão especial. Pois é. Antes da gente começar, posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber o que tem na sua caneca. Eu não quero falar sobre isso. Bom, Gustavo, a gente teve essa ideia de fazer uma entrevista. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu joguei no Google como fazer uma entrevista. Você podia escrever um podbook chamado Como Fazer Uma Entrevista. Bom, o que eu achei quando eu fiz a pesquisa de como fazer uma entrevista, a principal dica é que você tem que pesquisar muito sobre o seu entrevistado. E aí, cara, eu larguei muito da frente. Primeiro que eu estou me preparando para essa entrevista desde que eu nasci. Dormi no mesmo quarto que o entrevistado. Almoçar junto com o entrevistado, ir na mesma escola. Compartilhar meia com o entrevistado, cueca. Isso. E depois de tudo isso, eu ainda por cima li o podbook. Então, essa parte eu pulei. E aí foi só elaborar as questões, tomando cuidado de não fazer um spoiler. Então, eu vou começar pela primeira pergunta, que talvez resuma tudo e a gente pode terminar por aqui. Ok. Pergunta é, como ser um rockstar? Se eu respondesse, seria um enorme spoiler, né? Você tem que ouvir o podbook, cara. Ah. A única maneira de eu te responder isso sem dar spoilers é essa. Você tem que ouvir o podbook. A resposta, de alguma maneira, a resposta tá lá. Eu sei que você quer me tirar da zona de conforto aqui e eu quero responder suas perguntas da maneira mais sincera, mas essa pergunta especificamente eu só posso responder com o jabá, que é: vai lá e se cadastra no Storytel, storytel.com/guga. Que você tem 30 dias para ouvir o podbook e é de graça. E saber como é ser um rockstar. Exato. Bom, então já que você não respondeu a essa pergunta, eu vou ter que fazer outras 40 para a gente chegar na mesma resposta. Tá bom. Primeira coisa que eu pensei é que, assim, o mundo hoje está muito mais superficial, né? É. O Twitter, por exemplo, onde você tem 50 mil seguidores, eu fiz minha pesquisa, tem no máximo 280 caracteres. E você foi totalmente em outra direção e produziu um podbook gigante sobre a sua vida. Então, assim, você é um especialista de mídia. Como que é produzir conteúdos tão diferentes em um podcast semanal, no Instagram com milhares de seguidores e um podbook gigante? Nossa, cara, que pergunta difícil. Você devia ser mediador de palestra. Eu sou. Cara, eu não sei. Eu acho que uma coisa importante que a gente aprendeu aqui no GugaCast é que o brilho da história tá no detalhe. E embora eu já tenha contado muitas histórias da minha vida aqui no programa, teve o episódio Google Estagiário, sou eu falando de todas as minhas cabeçadas procurando emprego. Tem o episódio Poetas da Sexta Série, que eu conto de um período específico da minha vida, de um amigo que eu perdi naquela época. Então a gente fala, né? A gente conta histórias. Sim. Tem o episódio Guga brincando de médico, que sou só eu indo no médico. Tem o episódio Guga e histórias de acampamento. Então tem muitas histórias da minha vida contadas ali e a gente percebe que tá onde todas elas se conectam. E eu achava que eu tinha essa aventura, sabe? De uma busca pelo amor e uma busca pelo rock. E eu achava que isso em si era uma jornada, não era um pequeno episódio, não era uma pequena anedota da minha vida, mas era uma jornada que levou vários anos e que ela estava inteiramente conectada. E eu pensei que a melhor maneira de eu contar isso seria num material exclusivo para isso, e foi daí que surgiu a ideia de fazer o podbook. Fazer um programa em áudio, como é um podcast, comigo contando a história, mas de uma maneira caprichada, sabe? Produzida. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sei. E quando foi que isso te ocorreu, assim? Quando que você pensou nessa história e falou, não, essa história eu não vou contar no podcast, eu preciso de mais tempo? Foi antes de existir o GugaCast. Caramba. Porque eu era muito nostálgico de ir pra Brasília, né? Todas as vezes que eu podia visitar Brasília e rever os amigos, tocar de novo com a minha banda, encontrar os amigos, visitar os lugares, eu sempre tive muito a nostalgia de, poxa, eu passei tanto tempo aqui, esse lugar foi tão importante pra mim. Então essa história meio que começou a se formar na minha cabeça. Eu tenho essa história pra contar e é uma história muito legal. É, já que você falou disso, eu tinha essa pergunta também. A história, ela se passa em Brasília. Você acha que a descrição do cenário, todas essas coisas, tá mais pra Nova York, de Sex and the City, de How I Met Your Mother? Ou é um cenário neutro que você buscou não desviar o assunto de pessoas que não são de Brasília? Como foi isso? Quando eu comecei a pensar em escrever a história, eu tinha a ideia de que a cidade fosse neutra. Eu queria nunca falar o nome da cidade para que mais pessoas pudessem se identificar, né? Se identificar com a história. Então, quando eu comecei a escrever, eu pensei, ah, eu nunca vou falar que cidade que é, até porque Brasília é uma cidade relativamente pequena. Mas à medida que eu fui escrevendo, eu fui perceber que Brasília é muito importante na história. Pela maneira como ela se organiza, pela maneira como a vida em Brasília é um pouquinho diferente, pela maneira como Brasília era o berço do rock nessa época. Então eu pensei, não, tem que ser o contrário, eu tenho que colocar Brasília na história o tempo inteiro. Então a gente fala dos cenários que a gente tá tocando nas pracinhas que ficam nas superquadras, do colégio, do subúrbio, sabe, as escolas que a gente frequentou, a gente andando a pé, atravessando o Eixão a pé. E eu faço questão, eu falo do Skies, eu falo Pastel da Rodoviária, sabe? Eu acho bem importante colocar essas coisas todas. E tem um papel muito importante, né? Tem um momento da história que só poderia ter acontecido em Brasília. Em nenhum outro lugar ele teria acontecido daquele jeito. Mas eu não vou falar pra não dar spoiler. Outra coisa que eu pensei, assim, que tanto a trajetória da banda no Podbook, como a trajetória da sua vida, é uma trajetória errática. Mas ela resultou na sua vida hoje. Então, é como se tudo que você vive hoje fosse como dizem, como diz a juventude, um rolê aleatório. É bem aleatório. Quando eu tava escrevendo o roteiro, eu falava muito com o Iabu, né? Que vai me entrevistar na próxima entrevista aí. E uma frase que ele me falou, que é uma frase do Tom Clancy, e eu lembrava dela o tempo inteiro, era: a ficção faz sentido, a vida real não. Isso tá muito presente na história como um todo, né? Como, putz, isso aqui não faz sentido, cara. Pois é, mas é isso aí, a vida real não faz sentido. É. Mudando de assunto, esse é um podbook que fala sobre as mulheres e a sua relação com elas. Tem horas que é patético, como num filme de comédia romântica, e tem outras horas que é apenas constrangedor, como se fosse uma história de Charlie Brown. Quando você relatou cada relação nesse podbook, você percebeu um amadurecimento entre elas ou não é assim linear? Ah, acho que no final sim, quando vai chegando mais pro final sim, mas no começo não, cara. Eu cometia um erro e depois eu ia lá e cometia o mesmo erro. Eu era muito burro, cara. Eu era muito burro, muito ansioso, muito preocupado com o que as pessoas pensavam sobre mim. Eu ficava imaginando o que as pessoas pensavam sobre mim e normalmente isso que eu imaginava não era verdade, não era o que elas realmente pensavam. E tudo isso me atrapalhou muito, cara. Eu era muito desajeitado, eu era muito, sei lá, eu era muito pateta. Foi a palavra que você usou e eu acho que ela é bastante precisa. Eu fazia muita patetice nesse ponto, cara. E eu tentei ser o mais sincero possível, contar. É, foi exatamente isso que eu fiz, sabe? Eu podia ter a chance aqui de ajeitar a história inteira, né? De parecer bacana. Peguei geral, eu fiz tudo certo e ela fez tudo errado. Eu podia ter falado um monte de coisa dessa, mas não, cara. Eu procurei contar o que aconteceu de verdade. Aonde eu fui legal. Aonde eu fui pateta. E é 90% das vezes, como você mesmo disse. Outra relação forte presente no Podbook é a sua relação com a música. Eu fiz pesquisas profundas e entrevistei sua mãe diversas vezes. Assim, milhares. E consta que você falou as suas primeiras palavras cantando. A música, ela te levou pra onde você esperava ou era só uma desculpa pra conquistar garotas? Não, ela não me levou aonde eu queria, onde eu desejava, mas ela me levou a muitos lugares e me leva até hoje, cara. Olha o que a gente fez com Letra e Música no GugaCast esse ano. Sim. A minha paixão pela música, ela sempre me surpreende, ela continua me surpreendendo, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Talvez, de fato, agora que você falou que eu fui me tocar, é uma consistência, né? Eu amei e deixei de amar muitas meninas aí nessa história, mas a música, não, sim, ela tá sempre lá. É. A música é uma constante. E até hoje, né, cara? Eu tenho minha banda, eu faço show, tenho show essa semana, tenho ensaio toda semana. Tá? Isso nunca passou. Eu sinto que quando eu tô tocando, quando eu me reúno com a minha banda pra tocar, eu sinto que eu sou o mesmo cara dessas histórias aí de 15 anos, 16 anos montando a primeira banda, sabe? É a mesma diversão, a mesma empolgação. Um dia que tem ensaio, eu espero o dia inteiro por isso, sabe? É muito legal. Entendi. E passando pra uma coisa mais leve... Você sabe que o Sloterdijk, ele conjura a imagem da vida brotando de uma bolha discreta ou se conjuminando com o exterior através de uma membrana porosa. Às vezes, o Sloterdijk se distingue dos ensaios insanos, poéticos e rigorosos que estatuem uma única forma de uma chave pseudocientífica para todas as mitologias. Como você relaciona isso à sua tentativa frustrada de namorar a sua prima de 9 anos? Na verdade, eu acho que é uma explicação muito boa, né, cara? Uma bolha, aos poucos, se misturando com uma superfície porosa. Você é ali uma estrutura muito frágil, que tá se expandindo e nem percebe, né? Que tá a ponto de explodir e nem percebe. E aí você começa a se misturar com o que tem à sua volta. Você começa a encostar no que tem à sua volta e aquilo ali passa a fazer parte de você. Eu acho que essa é uma boa resposta. É, Sloterdijk sempre explicando tudo que a gente sente, não é mesmo? Sloterdijk, era o que eu pensava na época, inclusive. Tipo, eu pensava assim, pô, mas é certo ou errado eu gostar da minha prima de 9 anos? Pensei, pô, mas tem a história da bolha do Sloterdijk, né? E aí, ah, então tudo, sim, bem. Quando o Sloterdijk escrever esse livro, é isso que eu vou sentir. Se você fosse um adolescente ou uma adolescente de hoje, sua vida ia ser toda registrada nas redes sociais, né? Como são da maioria dos adolescentes, não todos. Como ela é agora que eu sou um adulto. Pois é. Era isso que eu ia dizer. Você não tem isso como um adolescente da vida de hoje, mas você tem a sua vida nas redes sociais e você descreveu o pedaço que não tinha, você descreveu nesse podbook. Uhum. Como que foi essa sensação de juntar tudo numa história contínua? Você acha que a história da vida é contínua? Eu acho que não, cara. E é uma boa pergunta essa que você fez. Todas as histórias são reais, todas elas de fato aconteceram, mas ainda assim, quando chega no final, você percebe que ela é um retrato. Sabe quando você se vê numa foto que você tá muito bem, ou você se olha no espelho, e você tem aquela cara de quem tá olhando no espelho? Sim. Aquilo ali é uma cena, é um segundo que você tá paralisado e se olhando. Mas quando você se olha no vídeo, você fala, nossa, eu sou assim, que bizarro, né? Tipo, você se acha meio estranho quando você se vê em vídeo, se mexendo naturalmente. E por mais que eu esteja contando um pedação da história, ainda assim é só um retrato com todos os filtros que a minha memória pode colocar nele. Ele é trabalhado, ele é editado. A história é real, mas ela tá sendo vista por uma câmera muito específica. Não tô nem dizendo que ela é boa ou ruim, mas é uma câmera muito específica. E essa câmera em si, ela delimita, né, aquilo que você tá enxergando. Então eu não acho que é uma história contínua, não. Eu acho que são retratos, são evidências que quando você junta todas elas no quadro, você meio que consegue entender o que aconteceu ali, mas você nunca vai conseguir realmente ser capaz de ver tudo em todos os detalhes. Eu conheço os personagens desse livro, né? Óbvio. Uhum. Então eu sei que você trocou alguns nomes pra preservar a identidade deles. Sim. Como você acha que eles vão receber esse podbook? Eu já parei pra pensar isso algumas vezes e eu não tenho uma conclusão, eu não tenho uma definição. Às vezes eu acho que eles vão olhar e perceber que é muito legal, que é uma homenagem que eu fiz a eles e a essa época da vida. Às vezes eu acho que alguém pode ficar bravo e aí eu vou falar assim, tá, mas não é você, eu pus outro nome aí. Entendi. Boa tática. Na minha opinião, o tema central do podbook é a sua relação com as mulheres e com a música. Mas o tempo todo aparecem amigos dos mais diversos e possíveis. E parece que eles têm um efeito sobre as suas ações. Acho que não dava pra falar da adolescência sem falar da amizade, né? Como foi revisitar o papel que esses amigos tiveram na sua vida? Foi emocionante, cara. Pra eles, eu tenho contato com boa parte desses amigos até hoje, né? E pra eles, eu acho que foi até um pouco chato, porque eu fiquei parecendo bêbado chato, sabe? Eu fico falando com esses caras no WhatsApp, falando, cara, você é meu herói. Você é o cara mais importante da minha vida. Porque eu fiquei revivendo esses momentos enquanto eu escrevi o roteiro e percebendo o quanto que, caramba, se não fosse esse cara aqui, eu tava fudido. Então, virou um pouco isso. E eu acho que eu tive a sorte, eu tive o privilégio de preservar isso, né, cara? Eu falo que a minha banda, o Schumainers, que foi a banda que eu formei nos anos 90, que é a história que eu conto nesse livro. Eles são minha banda até hoje, a banda nunca acabou. A gente nunca falou, tá, a banda acabou e agora a gente faz outras coisas. Não, a banda continua existindo. Quando a gente se encontra, a gente inclusive ensaia, faz música nova, faz show. Ela só ficou mais lenta. Gustavo, nosso tempo acabou. Ah! É uma pena. Mas muitíssimo obrigado, Gustavo Mafra, o autor de Como Ser um Rockstar. Uma salva de palmas! Obrigado. Comprem o livro, é de graça. storytel.com/guga. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Uou! E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Fabi Abu. Eu vou conversar aqui com um convidado muito especial, um convidado surpresa que dispensa apresentações, afinal de contas ele é o dono desse programa, Guga Mafra. E aí, Guga, tudo bem? E aí, Abu, que prazer te ver aqui, cara. Quanto tempo. Prazer inenarrável. Pois é. Nem parece que a gente se viu ali nos bastidores agora. Ali no camarim, né? Eu achei muito legal, Guga, nesse processo em que você escreveu o podbook e desenvolveu essas ideias, né? Como é bacana você revisitar essas memórias, né, e compartilhá-las com outras pessoas, porque ao mesmo tempo em que você está revivendo essa história e contando ela para outras pessoas, né, por ser uma história tão próxima e tão factível, né, é inevitável que a audiência também reveja alguns episódios e relembre das primeiras paixões, dos primeiros namoros, né, dos primeiros crushes para quem é mais jovem, né? Uhum. E coloque isso numa narrativa, numa linha do tempo mais linear, sabe? Uhum. Como se fosse um episódio levando pro outro, sabe? E na vida real não é bem assim, né? Acho que essa é a grande diferença, né, da vida real pra ficção. né? Que, como diria o Tom Clancy, a diferença é que a ficção faz sentido. Uhum. Eu falei essa frase na entrevista que eu dei pro Rafael agora há pouco. Eu falei que você me contou essa frase e que ela me guiou muitas vezes enquanto eu tava escrevendo aqui, porque tem muitos pontos da história que não fazem sentido. Isso aí não faz sentido. E beleza, e vai ficar sem fazer sentido, porque a vida real não faz sentido, é a história real. Exato. Até porque o sentido que a gente dá para esses episódios, e principalmente para adolescência, é uma coisa que vem sempre depois, né? Aquela coisa do connecting the dots, né? Uhum. Que você mesmo, como autor da sua própria narrativa, vai alinhando aqueles acontecimentos e associando significados a eles, né? Mas assim, como é que foi para você reviver essas memórias, sabe? Porque eu sei, eu imagino que você deva lembrar com muita fidelidade, né, desses episódios, mas aqui ou acolá você deve ter tido que ou fazer um pouco mais de esforço, ou enfim, construir algumas pontes narrativas. Como é que foi esse processo? Como eu falei para você já, né, durante o processo, eu achei que eu nunca ia conseguir. A ideia era eu escrever um livro, né, lá atrás. Quando eu tive essa ideia lá atrás, há uns 5, 6 anos atrás, uhum, eu escrevi um livro, eu cheguei a escrever um primeiro capítulo, ele ficou horroroso, ficou muito curto, e eu pensei, putz, eu nunca vou dar conta de fazer isso, não só pelo esforço absurdo que é, como porque eu nunca vou ter tempo. Eu tenho trabalho, né? Eu tenho muita coisa pra fazer. E a ideia do podbook surgiu quando eu pensei que eu tô acostumado a contar histórias em áudio. Tô acostumado a contar histórias num bate-papo. E eu já gravei vários programas assim pro GugaCast. Então eu posso fazer um enorme programão onde eu conto essa história pra alguém e eu vou contar essa história pro Eric. A gente tentou duas vezes. Na primeira, o que hoje são os primeiros 5 capítulos do podbook, que são umas 5 horas de áudio editado, a gente fez em 1h30 de sessão. Olha que incrível isso. A primeira vez que eu tentei contar a história, 1h30 de sessão. Aqui a gente deve ter levado umas 15 horas. Nossa. Porque eu tava com material escrito. E o que a gente percebeu quando a gente gravou essa primeira vez em 1h30, e na segunda vez a gente gravou em umas 5 horas, uhum, o que eu percebi é que não ia dar. Uma história desse tamanho, desse porte, com tantos detalhes, eu precisava ter ela por escrito, eu precisava ter o roteiro. Todo o plano era que não ia ter isso, não ia ter nada escrito, né? E quando eu finalmente percebi que eu ia ter que fazer, eu pensei, tá bom, eu vou tentar fazer, vou fazer o primeiro capítulo e vamos ver no que dá. Porque você achou que se você fizesse a coisa muito freestyle, seria muito fácil também de você derrapar em algum momento, né? Ou seja, em contradição, ou seja, mesmo na questão do fôlego, né? Porque eu acho que o roteiro, a ferramenta roteiro, acho que ajuda muito nisso, né? Se você sabe, pelo menos, que você tá indo do ponto A até o ponto B, sabe? Você sabe quão longe ou quão perto você tá de cada ponto, né? Eu acho que nisso o roteiro ajuda muito. Se você faz uma coisa muito freestyle, como eu acho que era a ideia original, você corre o risco de não aguentar até o fim, né? É um pouco isso. A gente contou uma história no GugaCast faz alguns episódios de uma pessoa que resolveu fazer uma caminhada, fazer um trajeto a pé do Espírito Santo até a Bahia. Andar a pé é um conhecimento básico, é uma coisa que a gente aprende com 1 ano de idade. Andar. Então a pessoa sabe andar. E quando você vai andar da sua casa até a padaria, você faz isso sem pensar, sem muito planejamento. Você faz isso olhando para a tela do celular. É automático. Agora, quando você vai andar uma distância desse tamanho, ela tem que ter planejamento. E foi essa piada que a gente fez ao longo do programa todo. Você tem que pensar onde você vai parar, onde você vai comer, onde você vai dormir, onde você vai se comunicar com as outras pessoas. Não dá para você fazer isso sem mapa, sabe? Sem um planejamento inicial. E foi essa lição que eu aprendi. Contar 1 hora de história no GugaCast, como eu fiz algumas vezes, é possível, dá pra fazer, dá pra eu vir aqui e contar uma história e ela ficar articulada, ficar legal, e o que não ficar a gente resolve na edição. Contar uma história tão longa, com tantos detalhes como foi o Como Ser um Rockstar, não ia dar. E aí vira um trabalho pro editor que é impossível dele dar conta. Até porque é uma história muito pessoal, né? Então, muitas vezes, o fato de você dar mais ênfase a isso, aquele personagem, ou essa, ou aquela passagem, né? Muitas vezes quer dizer que aquilo te toca em algum lugar, né? Traz alguma coisa para você que não necessariamente, né, se reflete num texto, né, ou num áudio, né? Então acho que o papel do editor também é muito isso, né? Tentar olhar a história como um todo e nivelar um pouco, né, talvez essas nuances, né? O GugaCast, ele é feito praticamente sem direção. A gente tem um roteiro, as histórias que a gente vai ler, a gente grava ele, e quando eu mando pro Caio editar, eu mando algumas instruções, olha, aqui a gente vai fazer assim, a gente vai montar desse jeito, e eu deixo na mão dele porque é algo corriqueiro, é algo muito constante, ele é feito quase sempre do mesmo jeito. A gente nem considera que o programa tem um diretor. Eu não me acredito com o diretor no GugaCast. Uhum. No Como Ser um Rockstar tem esse trabalho de direção forte, a ponto de a gente, às vezes, montar a cena, escolher com que câmera, de que ponto de vista aquilo... Eu sei que eu tô falando de áudio, né? Mas fazendo uma analogia aqui, de que ponto de vista aquilo tá sendo observado pelo ouvinte. Tem todo o trabalho de trilha sonora e a gente teve um trabalho de direção musical sensacional aqui, feito pelo Beto Aragão, que foi quem fez esse trabalho, foi o audio designer desse projeto. Que legal. Então a gente fez todo um trabalho, por exemplo, e você vai perceber ouvindo isso, a gente tem uma trilha sonora específica pro programa, toda baseada em rock dos anos 90, indo do mais pesado ao mais pop, ao mais sutil. Então tem músicas assim que tem uma pegada muito Legião Urbana, tem música que tem uma pegada U2, tem umas músicas que são mais Nirvana, ou então mais Smashing Pumpkins. E a gente colocou cada uma dessas músicas atrelado ao clima da cena. Então, se eu tô num momento que é mais dark, um momento mais introspectivo, um momento mais triste, tem uma música específica que é o tema desse momento. E quando esse momento volta na história, a música volta também. As músicas foram escolhidas pro programa, elas não são originais, mas a gente tem um tema original. O tema do Como Ser um Rockstar foi composto pelo Beto Aragão. Eu fiz um solinho, fiz uma participação especial, que foi uma coisa muito legal pra mim, ter uma parte tocada por mim. Mas, então, o tema de abertura e do encerramento foi composto pela gente. Legal. Mas e as músicas da sua banda? A gente vai, ou das outras bandas da época, a gente vai escutar também? Você recuperou esses arquivos? Como é que foi? Eu recuperei a maior parte dos arquivos e do jeito que eles são, eu coloquei eles na história, porque no roteiro, né, você leu o roteiro, você me ajudou a construir ele, você tava lá o tempo inteiro, e você vê que eu ponho a letra da música. Sim. Pra explicar o que tava acontecendo na história, né, pra ver a relação que a letra tem com a história. Isso é muito legal no roteiro também, é muito legal. Pois é, muito legal. E no podbook é muito mais legal porque a música tá lá. Então, na hora que você viu no roteiro que entra a letra de música, no podbook entra a música mesmo. Tem uma música, cara, que eu tô cantando, tentando imitar o Max Cavaleira, e ficou horroroso. Ficou péssimo. Ficou deprimente. E eu deixei do jeito que tava lá, cara. Era assim, a gente lançou a música assim, todo mundo viu assim. Era o que eu tava tentando fazer. E só por curiosidade, onde é que estavam esses arquivos? Estavam em CD, Zip Drive? Cara, a gente teve que cavar esses arquivos. Eu tinha muita coisa guardada, eu sou um cara muito organizado, né? Eu tinha muita coisa guardada em CDs. E a gente achou uma fita DAT, que era a master de uma das nossas gravações da demo. Meu Deus. A gente achou na casa do Vinícius, ele mandou pra mim. A gente vai ter um site, comoserumrockstar.com, e lá a gente vai colocar todas as músicas, porque durante o podbook a gente fala em cima das músicas. É igual Beavis e Butthead. A música vai rolando e eu e o Eric vai comentando isso, e é basicamente ele me sacaneando, né? No site, comoserumrockstar.com, as músicas vão estar lá disponíveis, todas as músicas que aparecem. Legal. E eu também coloco fotos. Você lembra no roteiro que tem uma cartinha que uma das meninas manda pra mim? Sim, claro. Que é um ponto importantíssimo da história, ela me manda uma carta me dando uma informação importante. Eu tenho essa carta até hoje, cara. Você tinha ela física? Eu tenho ela física. O texto que Nossa. Tá no roteiro é a carta, é verdadeiro. Eu copiei da carta do jeitinho que ele veio. Muito bom, muito legal. E aí lá no site, comoserumrockstar.com, eu coloquei a imagem da carta. Ela tá lá pra todo mundo ver. É meio que a prova, sabe? A evidência, ó. Tô provando que a história é real. Tá tudo aqui. Então tem fotos. Sabe a festinha que a gente faz pro Rodrigo? Sim. Eu tenho fotos dessa festinha, eu tocando guitarra no banheiro da casa dele. Ah, muito bom. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com a Luna, na verdade é mais por iniciativa dela, né, que ela gosta muito de ouvir as minhas histórias de quando eu era criança, sabe? Uhum. E às vezes são umas coisas muito banais, assim, do tipo, esses dias eu tava sem história pra contar pra ela, sabe? E eu tive que resgatar quando eu recebi em casa a minha carteirinha do Clube do Bocão, sabe? Lembra do Clube do Bocão Royal? Lembro, que era do Clube da Criança. Carteirinha era muito legal. Exato, e era só a carteirinha, tipo, não tinha benefício nenhum, né? Uhum. Nenhum. Eles prometiam mundos e fundos, né? Mas enfim, quando eu revisito essas histórias, sabe? Pra mim é um processo meio terapêutico, assim, sabe? Até de descobrir outras coisas que não, que estão muito além dessa história, né? Por exemplo, a relação que eu tinha com os meus pais, a própria coisa dos anos 80/90, que hoje a gente olha e vê que de uma forma ou de outra a gente saiu inteiro, sabe? Mas eu não consigo imaginar a Luna com 8 anos indo a pé pra escola. Uhum. Que era uma coisa que eu fazia com 7. Sim. Entendeu? Eu também. E como é que foi pra você esse processo, assim, não apenas terapêutico, mas também de comparar a sua infância e os seus perrengues, os seus dramas com sei lá, com a infância do Eric, por exemplo? É legal você falar nisso, porque parte da inspiração foi uma relação que eu tenho com o Eric que é parecida dessa sua com a Luna. O Eric gosta muito de ouvir histórias da minha vida. Ele é um excelente ouvinte, sempre foi, desde que ele tinha 5, 6 anos. Ele se diverte, pede pra contar de novo. Conta de novo aquela história. Foi aí que eu percebi que, ao invés de escrever um livro, eu podia contar essa história dessa maneira, né? Em áudio, como um diálogo, como é o podbook. E eu acho que é legal porque é um aprendizado, porque mostra pra ele como que eu cheguei até aqui, né? Mostra pra ele como que eu me formei, como que as minhas opiniões, as minhas posições sobre as coisas se formaram e eu acho que ajuda ele a me entender muito bem. Outra coisa que é engraçada é que o Eric é nostálgico dos anos 90, que ele nunca viveu. Ele ouve as histórias e ele fala, eu acho isso muito melhor. Eu queria que o mundo fosse assim como você tá me falando. Então eu falo várias vezes pra ele, eu tinha que levantar pra atender o telefone, porque o telefone ficava numa mesinha na sala. Você ia ligar pra alguém, você ligava pra casa da pessoa, você não conseguia ligar direto pra pessoa. Sim. Internet, a gente ia usar a internet, tinha que ser meia-noite, porque era a hora que podia. Aquele horário, né? Sim. Porque ia ocupar o telefone da casa. E várias coisas que eu conto pra ele, ele não fica falando, nossa, que pré-histórico. Ele só fala assim, ah, que legal. Eu acho que é um pouco como a gente enxerga os anos 60. E você tá pensando também no público mais jovem, tipo adolescente? Ou, enfim, da idade do Eric? Essa é uma pergunta muito legal. O Cláudio, eu mandei o roteiro pra ele ler, porque eu queria que ele aprovasse, porque eu tava contando a história dele ali, a história verdadeira. E eu mandei o roteiro pra ele ler. E eu dei um prazo, né? Eu tinha pressa pra gente poder terminar as coisas. E ele foi muito legal de cumprir isso, de acelerar isso pra poder me dar o ok. Então, pra fazer isso, ele colocou a Siri pra ler o roteiro no carro, enquanto ele tava dirigindo. Nossa. Que deve ser horrível, né? Eu nunca fiz isso. Eu não sabia que ela fazia isso também. Deve ser um jeito muito ruim de você ouvir, né? Com essa narração. Mesmo se você colocar no Google pra ler. Com essa narração robótica, deve ser bem ruim. Ele ouvia, levando a filha dele, que tem uns 10 anos, ouvindo a história também. E ela não queria descer do carro. Ela queria... Não, eu quero ver o que acontece agora. Ai, que legal. E ela é super novinha. Então, foi muito legal saber isso. Eu fiquei muito animado. Tomara que sim, cara. Porque é uma... Como você sabe, né? É uma história muito, muito sincera, muito honesta. Eu falo mesmo as coisas que aconteceram do jeito que elas foram. E sei lá, eu acho que é uma experiência legal de compartilhar com os adolescentes de hoje. Eu acho interessante também porque... E isso eu sei que não foi uma coisa forçada e nem proposital, mas tem uma certa inocência no sentido de que não tem adolescentes fazendo, tipo, jovem fazendo jovice. Não tem sexo, é isso que quer dizer? Sexo e drogas e tipo, sabe, porres muito homéricos, assim, né? Tem coisas de adolescente, mas justamente dessa época, sabe? Álcool tem bastante, a gente fala quando eu tô mais velho já na história. É, tem bastante. Mas não chega a ser um ponto focal da história, não é? Tipo, se beber não case, sabe? É porque... Não, não é, mas é porque eu acho que faria mais sentido que álcool e drogas e sexo tivesse presente numa história de jovens adultos nos seus 20 e poucos anos. Uhum. Como é em How I Met Your Mother, como é em Friends. Na maior parte do tempo, se você olha Anos Incríveis, também não tem. Não tem álcool e drogas. Tem um pouquinho, às vezes, ou sexo. Mas é muito mais o momento da descoberta disso do que isso ser uma constante na sua vida. E você me perguntou uma hora, você me falou assim, Guga, o livro é PG-13? É isso mesmo? Ou vocês eram muito inocentes, né? E eu falei, cara, não é que era inocente, é que não tinha mesmo. Não primeiro que não tinha onde fazer isso, a gente tava sempre pela rua. Uhum. E não tinha muito, sabe, a gente não era pegador, não acontecia. Agora, nos momentos em que isso aconteceu, eu tenho outra questão que é, eu tô falando de histórias reais ali, né? Então... Eu não vou sair abrindo isso. Expondo as pessoas também, né? Sim. É, eu tentei deixar subentendido ali os momentos em que coisas desse sentido aconteceram. Se você prestar bem atenção no que eu tô dizendo, você vai entender que eu tô falando um se é que você me entende. Sim. É. A gente até queria fazer, só não tinha muita oportunidade. Uhum. Não tinha muita oportunidade. E outra, na real mesmo, a gente não sabia exatamente como fazer. Quando as oportunidades começaram a aparecer, a gente não sabia o que fazer. Ah, entendi. E era um tabu muito grande, né? Você admitir isso, puta, ó, nem sei o que eu vou fazer aqui. Não dá, você não pode falar isso pra menina na hora, né? Isso causou situações muito estranhas. Talvez um dia pra em uma outra história, um outro podbook. Pra outro público também, né? Esse sim, pedir tortinho, né? É. Bom, então esse foi o Guga. E Guga, onde é que a gente pode escutar o podbook? Onde é que a gente pode conhecer essa novidade? Obrigado por perguntar, Yabu. Você é muito gentil. Storytel.com/Guga. Escreve isso lá, storytel.com/Guga, que é de graça. Você tem 30 dias grátis na plataforma Storytel, que é tempo suficiente para você ouvir Como Ser um Rockstar. Obrigado por me receber aqui no GugaCast. Foi uma emoção muito grande. Obrigado, Guga. E daqui a pouco a gente volta. Obrigado pra todo mundo aí. Obrigado, que isso, obrigado, pô. Obrigado, pode sentar. Tô de volta aqui no comando do programa do GugaCast e o meu próximo convidado dispensa apresentações. Ele é o meu interlocutor e o meu crítico mais feroz durante o Podbook Como Ser um Rockstar, Eric Mafra. E aí, sou eu de novo. Você falou que eu sou tudo isso aí, mas eu acho que eu sou mais seu sidekick, né? Então a gente continua falando do lançamento do Podbook Como Ser um Rockstar. Eric, eu não faço ideia, cara, das aventuras de adolescência do meu pai ou da minha mãe. Eu não sei, pra mim eles nasceram adultos já. E olha que eu já fiz um programa com eles aqui, entrevistando e tentando descobrir como era, e ainda não ficou muito claro pra mim. Como é que você se sente sendo alguém... Nenhum dos seus colegas, nenhuma das pessoas que você conhece tem esse nível de conhecimento da vida do próprio pai. Como é que você se sente tendo esse privilégio? Ah, pai, é muito bizarro. Porque tem um monte de história sua que aconteceu uma coisa muito parecida comigo na minha vida, entendeu? Uhum. Então, sabe aquele episódio de How I Met Your Mother? Que o Marshall e a Lily comem uma sopa, aí a Lily passa mal e o Marshall fala que ele pode ver o futuro dele. É tipo isso aí, dá até um pouco de medo. Pô, por que que dá medo? Não sei. Escuta aí o Podbook. O Rafael e o Yabu, nas entrevistas que eles fizeram comigo anteriormente aqui, eles leram o roteiro do Podbook e viram que eu falo sobre matar aula, repetir de ano, sobre algumas merdas que eu fiz naquela época, quando eu tinha sua idade. E eles me perguntaram, você não acha perigoso você falar essas coisas pro seu próprio filho? Eu falei que não, eu acho bom que assim eu tenho credibilidade. É, e também que nenhuma dessas coisas que você falou dá pra fazer hoje em dia. Não dá? Sempre que você conta essas histórias, fala, anos 90, né? Ou Brasília é muito pequeno. Você sempre fala essas coisas, mas não dá pra fazer isso mais hoje em dia. Hoje em dia o governo monitora até o WhatsApp, não tem como fugir da escola. Eu acho que tem também uma situação, que tem uma ligação minha com você, de que você não precisa fazer isso. Tem também essa ideia, né? Na minha geração, a gente meio que precisava fazer isso escondido pra ter alguma privacidade, pra ter alguma liberdade. E você não tem esse problema. É, você sabe que eu já fiz merda e eu te contei. É mesmo? Pois é, legal. Porque eu conto as minhas pra você, você tem que contar as suas pra mim. É. É isso, é pra isso que serve. Esse é meu conselho pros pais que estão ouvindo isso. Porque aí você pode cobrar, jogar na cara. Eu contei a minha pra você, porque você não pode contar a sua pra mim. Mudou como você enxerga os anos 90? Mudou como você me enxerga? Como eu te enxergo? Olha... Antes e depois do Podbook? No Podbook você faz coisa muito ridícula, umas coisas muito patéticas. Umas coisas que dá até vergonha alheia, assim, nesse nível. E sei lá, mas... De você, não muito. Eu já sabia que você fazia essas coisas, que você era apaixonadinho e tal, que você acreditava em alma gêmea. Isso aí eu já sabia. Que você é um Adam Sandler da vida, eu já sabia tudo. Um Adam Sandler. É, um Adam Sandler foi pesado. Não é bem um Adam Sandler, é um John Hughes. Não, é um Adam Sandler, pai. É um Ted. Eu aceito. Porra, Ted, pior ainda. Não, mas tem razão, você é o Ted. E os anos 90? Mudou como você enxerga os anos 90? Quando a gente vê os anos 90 na TV e tal, que é o que sobrou dele, a gente vê os Estados Unidos, né? Mas você fala de Brasília. E mudou um pouco, sim. Depois de tanto tempo, você começa a esquecer, né? Que naquela época era a época do rock mesmo. Tinha banda de punk em Brasília, tocando em todo lugar. E você botava um cartaz na rua e as pessoas iam e tal. Parece tão forçado hoje em dia, que é até um pouco impressionante quando você escuta histórias disso acontecendo e dá certo. É, mas quando a gente esteve em Seattle, por exemplo, a gente viveu isso um pouco, não foi? Você acha que não? É, mas de novo, A gente viu um cartaz na rua e foi no show. Isso é os Estados Unidos, não é a mesma coisa? Era muito parecido, cara. É claro que tem a diferença de serem cidades diferentes, mas tirando isso, era muito parecido, cara. O Teatro Garagem, que eu falo tanto no Podbook, e os shows que rolavam lá eram muito parecidos com aquele show que a gente foi numa escola em Seattle. Uhum, eu lembro. Era aquele clima ali. Aquilo era uns anos 90. Tinha muito menos leis. É, foi o que eu disse. Fora os spoilers, o que mais te surpreendeu na história? Eu acho que eu fiquei surpreso com o quanto você era inocente. Você era muito criança. Mesmo mais na frente, no livro, assim, você ainda era muito criança. É, eu era mesmo. É, e você, eu admito isso. Você falava umas coisas, sabe? E você falava se levando a sério. Ah, muito. Muito. É. Acho que essa era uma das coisas mais importantes pra mim nessa época, era parecer profundo. É até bizarro, porque você é a razão que eu falo palavrão e essas coisas. Lembra aquela vez que você fez um cartoon do filho do Elvis e o filho do Freud? Então, eu li essa droga e é por isso que eu falo palavrão até hoje. É por sua culpa, aí você vem e me conta essas coisas, você sendo todo crianção e bobão assim, foi muito um choque, sabe? É, mas o Podbook é um pouco sobre isso, né? Sobre amadurecimento, sobre passar por essas fases todas. Né? Uma coisa que eu posso te dizer, cara, é que quando você tem 15 anos, você é muito burro. Obrigado. E aí, quando você faz 20 anos, você pensa, puxa, quando eu tinha 15 anos eu era muito burro, mas agora não. Aí você faz 25 anos e percebe que quando você tinha 20 anos você era muito burro. E quando você faz 30, você pensa, e assim por diante. É, eu sei, já percebi o padrão. A gente fez muita referência aqui a How I Met Your Mother e Anos Incríveis e Goldbergs também. O que que você acha que tem de melhor e de pior nessa comparação da ficção com a vida real? É aquela história, né? A arte imita a vida. Mas no fim é a mesma coisa, é um pai contando a história pra um filho. É parecido, as duas séries são parecido. Assim, né? E com How I Met Your Mother principalmente, é muito parecido porque é uma love quest ali, entendeu? Sim. Mas ainda assim, né? Ficção. Tem pé grande, rato misturado com barata. Não é a mesma coisa. E Anos Incríveis é nos anos 60, não é igual. Mas ainda assim, é muito parecido. Eu acho que Anos Incríveis parece mais por causa da idade. O Kevin Arnold tem 13, 14 anos quando a série começa. E é mais ou menos a idade que eu tenho. Então as histórias são mais relativas a isso. How I Met Your Mother, eles são muito velhos já. Eles estão nos 20, eles são adultos já. Né, tem razão. Mas de fato, é uma love quest. Você falou muito bem. Então tá, foi muito legal conversar aqui. Eu sei, eu também curti muito. Mas o Eric vai estar de volta no GugaCast mais vezes, não é, Eric? Ah, isso aí é com você. E quem sabe no próximo podbook que a gente fizer junto também. Vai ter um próximo? Vamos fazer um próximo. Ah, ok. Obrigado, Eric. Uma salva de palmas pro Eric. Porra, tô lisonjeado. Caraca, mensagem pra minha avó. E esse foi o nosso programa. Obrigado por você ter ouvido até aqui. Foi muito legal poder contar para vocês sobre a produção do Podbook. Eu convido você de novo a baixar o aplicativo da Storytel, acessa storytel.com/guga e lá você tem 30 dias grátis para ouvir o Como Ser um Rockstar e qualquer outro audiobook que tenha por lá. Eu quero muito saber a sua opinião. É muito importante para mim que você ouça. Se você gosta do GugaCast, você vai adorar o Como Ser um Rockstar, porque é a mesma pegada, só que com uma produção muito caprichada, com uma história que tem começo, meio e fim. Vai ser muito legal. Eu espero muito que você ouça e que você curta. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Eu quero agradecer ao Eric. Diga tchau, Eric. Tchau, Eric. Ao Iabu, ao Rafael, ao Cláudio, que participaram desse episódio. O GugaCast é produzido por mim, Guga Mafra, com a apresentação hoje do Iabu, do Rafael, participação do Cláudio, edição da Maremoto Podcasts nas mãos do fantástico Caio Corraine. E a gente ainda tem a assistência de produção do Beto Aragão, que também faz o nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio e outros episódios, acessa lá o wiki.gugacast.com. A gente se vê na próxima semana. Adeus!